Os bombeiros, neste momento, o quadro ativo comporta 120 mil elementos. Portanto, é claro que para chegarmos até este número, temos tido o apoio, efetivamente, do Estado, principalmente da Autoridade Nacional de Proteção Civil e através da CIMA, e agora com o apoio do Intermarché, claro que vem reforçar, efetivamente, este equipamento. Temos um para cada bombeiro, é evidente que um fato não chega, efetivamente, para as ocorrências que, diariamente, nós somos solicitados a intervir. É claro que eram necessários pelo menos dois ou três para cada bombeiro, não é? Agora, penso que estejam concebidas dentro da norma, penso que efetivamente se vá ultrapassar aquela lacuna existente em equipamentos que não estavam preparados para intervir efetivamente em incêndios florestais, e julgo que com este tipo de pensamentos conseguimos única e simplesmente arrecadar uma responsabilidade muito importante no seio da atividade dos bombeiros, que é a segurança. Outras instituições ou outros nomes houvesse que tivessem gestos como o Intermarché? Era qualquer coisa de extraordinário, era o Sabo Azul, não é? Até que, efetivamente, não sei quanto é que possa comportar tanto esta entrega destes equipamentos, mas de facto tem a sua importância, tem o seu custo, e o gesto é muito importante. Portanto, o Intermarché, se aliado a outras iniciativas de outras empresas locais, se tivessem este gesto, certeza absoluta que a gente conseguia colocarmos este equipamento mais rapidamente a todos os bombeiros, tenho dúvida nenhuma.